herdeirinhas, um botão de flor, abrindo à vida e ao amor também. E conheceu o mais profundo amor que alguma vez já conheceu alguém. Quanta alegria havia nesse riso claro, nesses beijos mil. Cuidado, Maria, vai estar. Olha bem por onde vai. Que a paixão sozinha nunca vai, como tudo o que é de mar. Campos e praias, Tejo e Santo André, primeiro amor igual a tantos mais. Assim a Madeirinhas, o seu Zé, um pai de filhos igual aos seus pais. E tudo foi azul, como se fosse a coleção de capa azul. Tem cuidado, Maria, lá está. Olha bem por onde vai. Que a paixão sozinha nunca vem, como tudo o que é de mais. Sesimbra viu, Lisboa pressentiu a história simples daquela paixão. E como sempre, da sombra surgiu um mar de invejas e de frustração. E ali se armou a teia dos olhares e dos venenos casuais. Tem cuidado, Maria, lá está. Olha bem por onde vais. Que a paixão sozinha nunca vem, como tudo o que é demais. O grande cerco começou então, telenovela da vida real. Entre a chantagem e a repressão, contra o amor, o desamor geral. Pobre Dairinhas, vais ser esmagada pela máquina infernal. Tem cuidado, Maria, lá estás. Olha bem por onde vai. Que a paixão sozinha nunca vai, como tudo o que é demais. A lei dos homens, como a lei de Deus, homem casado não se pode amar. E a violência dos fariseus levou Dairinhas a desesperar. Não sei se há alguma estrela longe onde o amor é natural. Tem cuidado, Maria, lá está. Olha bem por onde vai. Que a paixão sozinha nunca vai, como tudo o que é demais. Que morra eu, se há de morrer o amor, gritou Dairinhas e ali se matou. Cantai vitória sobre a minha dor, que eu sou a vida que vos sobejou.